Déjame, 3-2-1. Ave 4462, autorizado ingresso, ligando próximo à esquerda, Vitex Ray Delta e chamando 21 decimal 1. O ingresso livra a próxima via Taxi Ray Delta e chama o solo 21, o azul 4462. Na frequência 1288, alternado 1260, solicite o feito, Oxenamia 321. 288, 360, Oxenamia 321. Antes que daquilo, só poderia informar se os homens já estão no solo? Piado, frequência livre, Juliette, sobre aquilo. Confirmo para o controle. Autorizado, direto de cima, informa para descida, Kilo Serra Lima. Vamos lá. 3192, desconsidere, espera em mare, prossiga via chegada, descida até o nível 050. Então, desconsiderando a rota em mare, 250, via chegada 3192. 3835, descida para 4000 pés na proa do Serra Vitor 367, chame agora a final Salvador 119.8. 4000 na proa do 367 198, 4065 para prosseguir a subida. Azul 4065 está livre a ascensão agora para o nível 320. 320, 4065. Azul 27 no 1, pouso autorizado, pistana 0, vento 090 graus e no 619. Autorizado, pouso azul 27 no 1. Prossiga via chegada, descida para o nível 060. Descida 060, o senhor quer que mantenha reduzido ou acelera com ele? Mantenha a velocidade reduzida, é o número 5 para pouso agora. Isso, vai manter, descendo 060, 31. Minuto para posição coral, mantém o nível 180, serviço radar encerrado e chame ilhéu na frequência 120.1. Ilhéus 120.1. Pelo Serra Lima, modificado 1747, descida em condições visuais para o destino, informe cruzando 4000 pés, Kilo Serra Lima. O ajuste em Salvador, 1090. Comenta 327, após o tráfego, o final pode ali manter? Afirma, chama a 327. Comenta ali, mantém após o tráfego, 327. Você pode apurar a morte, da presença? Inicialmente Leda, azul 4065. Ok, matando Leda. 3192, chama agora final Salvador, frequência 119.8. 392, 392, obrigado. Salvador, muito boa tarde, até 392. 392, boa tarde. Retorno para sequenciamento, esquerda, sua 010. Limite da proa radial 290, do VOR Salvador. Decoração, proa 10, limitado para radial 290, Salvador, 3192. 209, o azul 2711. Sala azul 2719. Pode esperar que ingressa junto com o azul. Sala azul 2719. Ingresso 08. 2008, agora com a torre 1895. Boa noite, 1895, 2008, obrigado. alinhado pro alto, 27. Decolagem autorizada, China 63, 27. Vento 090 graus, 159. Decolagem, 27. Torre Azul, 271, continua ataque. Prossiga. Qual a frequência do solo? 121, décima 1. 211, chamou no APB, o 271. Torre Salvador, boa tarde, gol 2008, longa final da 10. Gol 2008, sente, continua a aproximação, aguardando pista livre. Sente, gol 2008. 406. Chama 6327, decolada 5-1, chama controle 120, décima 8. 208, 6327. 2, motel 50, aguarde, todo serviço 368. Motel 335, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo, 3237. Colagem, suba para o nível 240 via Dial Coral. 240 via Dial Coral. Possibilidade de voar na proa de Leda ou direto Leal? Coral, autorizado. Direto Coral. Chama 6327. Coral, gráfico. 6327. Eu gosto do Mike Yang, que é o controle. Prossiga. Então 3835, continua a aproximação, repassa passando o serve 372. Pra caralho. Ao meu quilo, Sierra Lima, não há tráfego conhecido nesse setor. Tem a frequência livre da presente, chama para a nova decolagem. Passarei do 2231, deixa para o nível 050. 050, 2231. 09, 09. 09. Então 392, para o controle? 3192, modo Sierra Vista 368. Reportarei, estabilizado. Do 2231, a sua vetoração para sequestramento, curva esquerda na proa 020, seu limite é radial 290 do VR Salvador. 620, limite é 290 de Salvador. 8, libera a direita na Foxtrot, solo 121, decimal 9. Foxtrot direita, 21, decimal 9, solo 008, obrigado. 6327, possibilidade de coordenar o nível 180, senhor? Autorizado, nível final 180, direto coral, China 6327. 80 Coral 6327. Comprido Salvador, boa tarde, Azul 2789, com a informação Romeu Nangá, descida. Boa tarde, Azul 2789, acione identificação, desça para 4000 pés, o ajuste 9090. Identificando 4000, 9090. Boa tarde, Gol 2008. Sou 372 do 3835. Delta 3835, altímetro 1009, o vento 090 graus, com 22 nós, 22 nós, foi autorizado, pista 10. Livre pouso na 10, tá? 3132. Rodrigo 92, autorizado a assinar a aeronave. Aguarde transferência, pode passar o serviço 366. Passaria 92 reduz a aproximação, 2195. 2195, tá avisando. Singiu 0502231. Passarei 2231, desça para 2500 pés. Está autorizado o sinal 29, vou comprar do servidor 368. Ok, 2500 pés, zona 368, 2233. Portaria 372. Estabilizado, 3 anos. 327, destino agora a Rio. Correção. Subiu para o nível 180, agora transferência de comunicação. Já chamei 6327. 180, aguarda transferência, né? 3287. 620, ingresso na pista, agilizando, segue o R2 da TAM, reforço livrando a pista 10, gol no 620. Segue reforçando, livrando 10, gol 620. Taxi Delta, gol no 620, próxima esquerda na Delta, reforço livrando a pista. Seguinte Delta, reforço livrando 620. Salvador, boa tarde, Gol 2008, para ingresso na ECO. Condições de agilizar, seguindo o bang da companhia, reforço liberando a pista, Gol 2008, agilizando o máximo. Possível, seguindo o tráfego companhia no backtrack, Gol 2008, agilizando. Ok, confiado. Autorizado, Mate Coral. Zero à esquerda, na Delta, solo 21, decimal 9, boa tarde. Esquerda 219, boa tarde, gol 620. Oscar Mike Yankee, está autorizado o Pro da César. César, Oscar Mike Yankee. Delta, solo 21, decimal 9, agilizando, boa tarde. Para Delta, 21, decimal 9, 2008, tá? Salve, Salvador, boa tarde, bom 620. Salvador, boa tarde, bom 2008, na Delta. 090 graus, com 20 nós, pouso autorizado, pista 10. Negro Pouso, 3192. Torre Salvador, boa tarde, parceiro 2231. Claro, parceiro 2231, recorte passando Serra Vitor 372 com trem checado, altímetro no 009. Tinha Fumaral 372, 31. Autorizado pelo controle Ilhéus, descida para o nível 120. Chame agora o mesmo na frequência 1201, tem o serviço radar encerrado a 1 minuto de coral. O 2789, voe para o Serra Vitor 368, está autorizado a final do RNAV. Desça para 2500 pés e o ajuste no 1009. Autorizado o Serra Vitor 368 e 2500 pés. Bom, meu Oscar Maikinha aqui está visual agora, não? Afirmo. É, chama agora a torre 11895 e então, tomou pouso Oscar Maikinha aqui. 11895 graus, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee. Oscar Romeo, Oscar Mike, autorizado ingresso. Repassando a rotatória, o Kenegando 009. A repassar a rotatória 1009, Oscar Mike Yankee. Sam 3192, solo ao 02, ao livrar solo 1211. 372, o 2231 em Boa Estavada. Passageiro 2231, autorizado pouso pistão 1-0, vento 080 graus, 1-8-9. Livre pouso, 1-0, 2231. Boa tarde, Azul 6918, informação 1-0. Boa tarde, Azul 6918, acione identificação via mar e desça para o 050. Via mar e 050, Azul 6918. Afirmo, Oscar Maikian, que autorizado ingresso final da 1-7, reporte vertical de Enrimar. Bem, vai reportar vertical da Enrimar, interceptando o final da 1-7, Oscar Maikian. Tá sua irmã, o Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, continua em aproximação, aguardando autorização de pouso. Informa uma milha da cabeceira, um ATR da Passaredo. Gente, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, pouso autorizado na pista 1-7, vento 090 graus, 99 metros. Vento pouso pista 1-7, Oscar Mike Yankee. O azul 2789 já é com a roda na vista. Vento azul 2789, reduza para aproximação, chame a torre Salvador, 1-18-95. 95, muito obrigado, boa tarde. Série do 2231 no solo 06, ao livrar na Delta, chame solo 1-2-1-1. 2-1-1, livrar sempre. Pois, Salvador, boa tarde, azul 2789, passou a posição 366, já com o aeródromo de uma vista. Azul 2789, reporte Serra Vitor 372, quem negar 1-009. Gente, português 372. Tango Kilo Romeu Otto, Cassiane, chame taca. Oscar Mike Yankee, solo 08, confirme o parte 4. Gente, parte 4 na escuta. Gente, Oscar Mike Yankee. Após o stop, pode voar o 366? Afirma, após o stop, a Vitor 366 está autorizado, desça para 25006, o ajuste 1009. Informe estabilizado na final. 2569, após o stop, voa 366, está autorizado, né? Quilo Romeu, Oscar, Cione, Samitax. Corrijo. Autorizado o táxi, reporte na papa. Azul 6918, emite redução da velocidade para 1809. É, 1809. Pelo Romeu Oscar, autorizado ingresso, pista 1-7, reporte alinhado e pronto. Mantenha o ponto de espera da 1-0, gol 1-0-9-7. na 097, agora autorizada a linha de manter. Estou na 0. Kilo Romeo Oscar, autorizado a decolagem pista 197, vento 090 graus, zona 6219. Azul 2789, Solo Zulu 3, livre na Taxway Fox, reporte na Eco. Livre na Fox, reporte na Eco 2789. O Azul 2789 reporte livrando na Taxway Fox após ingresso na Eco. Reporte na Eco. Livra na Fox, ingresso na Eco e reporta na Eco 2789. Quilo Romeo Oscar decola ao Zulu 4 na proa do farol de Itapuã, controle 1208. 1208, Quilo Romeo Oscar. Controle Salvador, pelo Romeo Oscar. 090 graus, zona 6219. Decolagem 10, Golo 07. Foi Salvador, boa tarde, azul 6918. Estabilizado R9 no 0. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, azul 6918. Você aguardando a autorização, 6918. Romeo Oscar, agora sem recebo, cruzando 700 pés. Azul 6918, pouso autorizado na pista 1-0, vento 090 graus, zona 6219. Livre pouso 1-0, azul 6918. Gol 1-097, decola zona 5, controle Salvador 1208. 6-0, boa tarde, bola 07. A marca pode ser da Eco 2789. Mantenha a posição, o azul 2789. 097, boa tarde, contato radar, saída da área Boa 1, boa para nível 360. 360, pode vai, né? Agora 107. Autorizado, Elefão. Obrigado. Cascavel 64, controle, prossiga. Cascavel 64, está em contato radar, 1 minuto para Conde. Vou indo para o de Coral inicialmente, mantendo nível 1 no 80. Viva na Fox, reposta na Eco, 12:09 da noite. Posicionamento 355, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Azul 2789, autorizado ingresso na pista 1-0, reporte liberando na Delta. Ingresso da 1-0, reporta na Delta, 2789, está agilizado. Santo, plano instrumento da presente, subou para 090, na pro de Mari para a chegada Mari, troca seu transponder para 0222, pelo Serra Lima. Azul 6918, reporte na, ingressando na taxi Eco. Ingressando na Delta, Azul 2789. Azul 2789, solo 1211. 1211, 2789. Salvador, boa tarde, 6355, autorizado a decolagem pistão na 0, vento 090 graus, no 59. Decolagem 0. Sete, 1840 copiado, não há tráfego conhecido no setor, tem a frequência livre. Chama para o regresso pelo Romeu. Para a rua 2500, autorizado, 2500 pés. Espera da Eco Azul, 6902. Eco, Azul 6918. Azul 6918, autorizado ingresso na pista 1-0, livre na Delta chame solo 1-2-1-1. Ingresso na pista, na Delta chame 2-1-1, Azul 6918. Oceana 6355, decola os 2-1, controle Salvador 1-2-0-8. 1-2-0-8, né? 8, Alcena 260, gol no 097. Pro Salvador, boa tarde, 6355, contato radar, via da El, suba para o nível 360. Via da El, sobe 365, autorizado direto Leda, Oceana 6355. Leda, direto. Otávio Olimpo 06, sua identificação, vou direto ITAP para a chegada Mari, descendo somente para o nível 100. Olimpo 06, após o ITAP, será autorizado ao final do procedimento. papapá, Mike Romeu Alfa, prossiga. Poderia repetir a mensagem? 1211, Saulo. Serra Lima será ultrapassado pela esquerda por um P3 da Força Aérea. Está cruzando agora o nível 130 em descida para uma centena. Gente, vamos com o mesmo do Tiberio. Lopes 06, informa o tráfego próximo de 2 para 3 horas. É um Bravo Eco 9 Lima que está mantendo o 090 no mesmo rumo. Aguarde, Oxanã 6355, iremos coordenar. Quer aguardar. Utilizado direto Motiva, Oxanã 6355. Quando mais, senhora presidente, obrigado, 6355. Conforme o Kilo Serra Lima está sob vetoração para sequenciamento, houve a direita inicialmente na proa 080. Direita 080. Olimpo 06, mantendo o Pro de TAP, está liberada a descida para o 050. Conforme Vitor Tango Alfa, está agora a 4 milhas para a posição Rode, tem serviço rodar encerrado, mantém o nível 075, chame Aracaju na frequência 120.3. Meu quilo Serra Lima, curva esquerda na proa norte, seu limite agora é radial 280 do VOE Salvador. A esquerda está limitada ao 280 do rádio VOE Salvador. Lipo 06, desça para 2000 pés, autorizado a final do VOR, Delta Mike Echo para pista 10, vem na proa de Tava, informe estabilizado. Ana 6355, chame agora Recife, frequência 1251 e alternado 1288. Para com Recife, 6355, 1251, 288, grato, boa tarde. Boa tarde. Mike Romeo Alfa, prossiga. Papapá, Mike Romeo Alfa, confirme, tá pronto pra decolagem? Mike Romeo Alfa, decolagem... Decolagem a critério do comandante, não há tráfego a reportar no setor. O vento em Salvador, 090 graus, 18. Nós, reporte fora do ponto. Nordeste, o Mike Romeo Papapá, Mike Romeo Alfa, considere fora do solo aos 3-0, aguarde transferência. Eu fico na senhora, é próximo ali a... próximo ao buraquinho, senhora. Lucerra Lima, deixa para 4.000 pés, o ajuste no 009. 4.000, 1.009. Senhora, eu gostaria que a senhora pudesse ver aí, tem um plano que foi antecipado na CHG, que já está com a senhora parada aqui para Enmar, que sobrevoa em Boipeba e Barra Grande. Ajuste no 009. Falando aqui no Serra Lima, controle. É senhor. É só a gente fazer o procedimento da aeronave? Confirma. Sim, senhor. Avião e piloto homologado. Teste de Salvador, reassuma a navegação na Proserra Vitor 368. Autorizado o final do procedimento da aeronave. Serra Vitor 368. Autorizado o final do procedimento da aeronave. O Mike Romeo Alfa, mantenha o presente setor, aguardando a aproximação para busca-vida. Temos uma decolagem da 1-0. Ok, senhora, eu não vou chegar interferir lá não. A senhora sabe, eu mantenho aqui, não tem problema nenhum. Azul 41118, autorizado decolagem pista 1-0, vento 080 graus 17 nós. Informo tráfego helicóptero Alfa Serra 50 à sua esquerda, já ciente do seu tráfego a 400 pés, não interfere. Ok, ciente, está iniciando Azul 4118. Funciona 63, 14, autorizado alinhar e manter pista 1-0. pessoal com o azul decolando, o Mike Romeo Alfa. O Mike Romeo Alfa, confirme pouso em busca vida? Afirmo, senhora, mais 2 minutos. Reporte no solo, Mike Romeo Alfa, vento Salvador 090 graus, 159. No solo, aponta na Alfa. Azul 4118, decola aos 34, controle Salvador 1208. 1208, Salvador, obrigado. Tomará passando o trem agora. Controle, boa tarde, Azul 4118. Do 4118. Contato radar na decolagem, suba via Arbo 1 para o nível 360. Arbo 1 para a pista, para o nível 360. 4-1, boa noite. Controlou, Mike Romeo Alfa. Chame novamente para a decolagem, Mike Romeo Alfa. Para a nova decolagem, Mike Romeo Alfa. Oceané 63104, autorizado a decolagem, pista 10, vento 090 graus, 159. Procedimento VOR, chame a torre 118, decimal 95. Compreendo, chama na torre 395. Olimpo 06, continue a aproximação, aguardando a pista ali. Continua aguardando a pista ali, Olimpo 06. Sena 6314, decola 36, controle Salvador 1208. 208, obrigado. Olimpo 06, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 179. Livre pouso, pista 10, Olimpo 06. Via, 1340, entrei no mar. Gol 2097, uma boa. Ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera, Gol. Mantém. Sete final, procedimento RMAV, chame a torre 1-8, decimal 95. Vai chamar a torre 1895, grátis. Torre, Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Papa Romeu, Quilo Serra Lima, reporte Serra Vitor 372, QNH 1008. 09. Repórter, será passando Serra Vitor 68. Estou confirmando seu pouso na 10, Quilo Serra Lima. 17, senhora. Sim, reporte para o cancelamento, Quilo Serra Lima. Repórter. De contato com o centro de Recife. Agradeço muito, aumento, Salvador. O 2017, autorizado a alinhar e manter pistão na zero. Ali mantém 2017. Papa Romeu Quiro Serra Lima vai cancelar o plano de voo por instrumento e vai para a pousada na 17. Quiro Serra Lima, plano instrumento cancelado agora 1839, autorizado pousar à esquerda, reporte base pela direita da 17. Reporta a base pela direita 17, o Quiro Serra Lima. Autorizado, voa Petrolina. Limpo 06, após a eco, ingresse Alfa, livre na Fox, à sua esquerda, aguardando para o cruzamento da pista. O 2017, autorizado decolagem, vento 090 graus, ano meio 19. Livre decolagem, gol 2017. Na final, o Quiro Serra Lima está travado, está baixado e travado. Lima Romeu, Quiro Serra Lima, pouso autorizado, pista 17, vento 090 graus, zona 629. Gente, livre pouso, Quiro Serra Lima. Trem 128, décima 8, alterna 126, décima 0. Zona 288, 126, 0, 4118. Obrigado. Controle gol 2017, 13000 para 160. Gol 2017, contato radar, suba via da El para o nível 240. Via para o 240 agora sem restrição, quando possível pro Dio Net. 2000 voe direto Coral, gol 2017. Ok, então voando Coral do 2017, obrigado. Uno 620, autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. Ali, mantém 1-0 para 620. Romeu Quiro Serra Lima, solo 43, confirme o PAT. Sim, de PAT 5, na escuta. Pastoreio 2231, mantém o ponto de espera da 1-0. Eu mantenho o ponto de espera da 1-0. Sim. Passa 160, chame o centro em 12685, alterna 12545. Para mim, frequência livre, eu estaciono. Luna 620, autorizado decolagem, vento 090 graus, Luna 629. Autorizado decolagem, pressão 0, Luna 620. Salvador, muito boa tarde, alcance 3190, passo para o Uno 80 para o Uno 50 registrado. 390, desça para 4.000 pés, chegada Mari, QNH 1009, aguarde final do procedimento da RNAV. 4.000, guardando a RNAV. Se observarmos o Charlie Vitor 369.